você não me queria. Não devia me procurar. Não devia me iludir. Nem deixar eu me apaixonar. Não devia me iludir. Nem deixar eu me apaixonar. Me apaixonar.